Janela 200, direção 2409. nosso localizador Covia, Sierra na rua 155, nessa rua interfere. Thank you. 1-1-0, muy rápido por usted. Azul 4207, decolando 35, chame controle, Salvador em 120, decimal 8. 308, Azul 4207. Controle, Salvador, Azul 4207, bom dia. Azul 4207, contato na barra, 340, direto de Lula. 340, direto de Lula, 4207. Bom dia, Azul 4082. Azul 4082, bom dia. Não posso passar na marca do externo, mas está gravado, ajuste altímetro no 06. Vai, coitado. Azul 4082, tráfego avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, zona 0. Vindo pouso, Azul 4082. Bom, 9962, bom dia, ajuste o estímetro no 096, mantenha aproximação, guarde pista no 0 livre. Guarda. Azul 4082, no solo de 44, chame solo em 12, zona do sinal 9. Tráfico avistado, pouso autorizado, pista no 0, vento 130 graus, 069. Livre pouso no 0, no 162. Pouso autorizado, pistão no 7, vento 1 no 3, 0 graus, 1 no 0 nós. Solo 5-1, eu confirmei o local de estacionamento. Cristo para 2 e 7, em lugar no meio do dia. Mantenha o contato de espera. 5 autorizando a linha e manter a pista no zero. Retifica a linha e decola a pista no zero. Vento 120 graus, 089. Decolado ao 59, chame e controle Salvador em 120, desta 8, no voo. Salvador, boa tarde, sobre 375, decolado, salvo 1, passa a 1300 ao 1300. Eu já estou ficando ruim, vou tocar um piado da presença de um dos outros. Autorizado alinhar e decolar da pista 10, vento 150 graus, 109. 5 metros, indicação de chegada até 9M, desde na 0050. Ajuste 8 metros, 9M. Então, 152, eu colo 04, controle 120, última 8. 208, obrigado, bom dia, feliz boa semana. Afirmo, 8, 4, controle Salvador, muito bom dia, feira 9552, passando 3,600, São Bruno. Feira 9552, contato radar, recolagem, tudo mantendo 3,400, dia 7,900. 24 via saída São Bruno 95, cadê a sua cidade de voo na Flor de Lida? Via para 9552. Boa Lida, 9552. Via para 9556, atraso 2 horas, 25 minutos, no mesmo ano, passando nível 080 no Cida, nível 050, carro 208, desse mantém 090, para 9556, somente. Salvador, muito bom dia, Chavan 3436, a uma milha de cima da Campo à vista. Então 3436, autorizado o pouso vista 1-0, o vento 1400-08, 1-9. Vendo a porta de Chavan 0, Chavan 3436. Quatro Oscar Serra, aguardo eu estou de volta. Força, desculpa, eu te